Essa mensagem é de um espírito meu, já muito, muito conhecido meu. Ele se chama Aníbal. E ele começou a mensagem assim: Amados irmãos, todos são responsáveis pelo tudo que acontece em cada setor de suas vidas. Sim, cada pessoa é que direciona e gera um sem número de problemas, confusões, atritos, soluções vitoriosas ou não, nos ambientes nos quais transita, trabalha e vive. Logo, cada ser encarnado é o agente direto, é o autor do enredo da sua própria história, a qual será e ficará sempre escrita e sacramentada no livro da vida. Muita gente se pergunta: ah, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Por que eu estou encarnado na Terra? Meu Deus, eu estou com 30 anos, eu estou com 40 anos, o que eu fiz para melhorar? Então, a responsabilidade é de vocês, descobrir o que vocês vieram fazer. Então, continuando aqui. Estão preparados para arcar com esta grande responsabilidade? Se ainda não se consideram capazes de assumi-la, infelizmente, não têm escolha. É imperioso que entendam que tudo obedece à lei de causa e efeito, pois toda ação gera uma reação desde que se nasce até o desencarne. Vocês já cansaram de ouvir isso, mas é a pura verdade. Cada encarnação é o grande desafio, é o aprendizado ininterrupto que se perpetuará de geração a geração, a grande oportunidade de evolução e transmutação de suas almas, de acordo com o seu planejamento reencarnatório. Lembrem-se que as escolhas serão sempre suas. É crescer e crescer, intelectual, espiritual, fraternal e amorosamente, a cada dia, com perseverança, esperança e fé nas suas capacidades e possibilidades de mudanças positivas, as quais interferirão na energia do próprio planeta que os acolhe, de onde tiram o seu sustento e moradia. Se mais conscientes de sua grande responsabilidade perante vocês mesmos e perante a humanidade, sim, a humanidade. Todos são irmãos, todos são um com o Pai Maior, todos são membros da grande família cósmica, universal e galáctica que já transita entre vocês. Então, não é só tem gente na Terra que não é da Terra, não. Então, quem sabe o seu vizinho é um ET e você não sabe. Sejam a luz os luzeiros, mensageiros do amor incondicional de Deus. Aníbal. Então, minha gente, não é ficar esperando que ninguém faça por vocês. Todos são capazes. Todos são capazes de agir, todos são capazes de mudar. Não é porque você nasceu de um jeito que vai morrer do mesmo jeito. Não. A mudança é sua. A escolha é sua. A espiritualidade maior, ela vem nos intuir. Mas vocês têm que entender a intuição. Eles não podem chegar: ei, acorda! Não. É você que tem que abrir o olho de manhã. Nossa, meu Deus, eu vou mudar minha vida. E vai ser hoje. Né? É você que tem que tomar essa atitude. A pessoa fala: ah, eu preciso parar de fumar, mas nunca para. Porque a atitude é de dentro para fora. Esse que é o grande, não é segredo, é a grande sacada da vida. Tudo é de dentro para fora, você tem que querer. Se você não quiser, não adianta. Vai perder seu tempo, vai gastar uma encarnação inteira fazendo nada para você mesmo e nada para as pessoas ao seu redor. Então é esse, conscientizem-se. Vocês são responsáveis pelo seu futuro e o futuro do próprio planeta. As energias positivas que você manda reverberam, repercutem por toda a Terra. Então, uma boa noite, e essa é a mensagem de hoje.